desce aqui, não dá mais pra voltar, porque eu fiquei tão longe, tão longe. Onde é esse lugar? Aonde está você? Não pega celular e até está tão longe, tão longe. Não passam carros sequer, todo comércio fechou. Não tem satélite algum transmitindo notícias de onde eu estou. Nenhum e-mail chegou, nem o correio virá. E eu entre quatro paredes, dizem que a vida é assim, cinco sentidos em mim, dentro de um corpo fechado, no vácuo de um quarto, no espaço sem fim. Está você? Por que é que você foi? Não quero te esquecer, mas já fiquei tão